Todos nós choramos por dentro, mesmo com um sorriso por fora. É o coração falando alto quando a saudade aperta e chora. Choramos por um amor que se foi, por alguém que não pôde ficar, ou pelo medo que chega de noite, de um dia a vida nos separar. Chora escondido, ninguém vê, mas a alma sente, pode crer. Porque amar é sempre intenso, mesmo quando parece imperfeito. Tem dia que o olhar se perde, tem noite que o coração chama, e o tempo não quer mais voltar. Verdadeiro amor.